Começou por se chamar Luís XIII, como o rei francês do século XVII. Agora é simplesmente XIII. É o número da sorte de Stephen Hung, antiga estrela da banca de investimento de Hong Kong, agora o excêntrico dono do hotel que tem feito parangonas em todo o mundo por causa do luxo e da extravagância. Mas apesar da muita tinta que já correu, ainda há muito envolto em segredo. A data de abertura, por exemplo, apesar de já estarmos no outono, a empresa mantém o final do verão de 2016 para abrir as portas do 13, hotel de 200 quartos, em que cada um custou 7 milhões de dólares americanos a construir. A empresa por detrás do projeto, The 13 Holdings Limited, ainda só descobriu uma pontinha do véu à suíte principal, diz que será a mais extravagante em todo o mundo. O preço? Várias publicações avançaram o valor, 1 milhão de patacas, por noite. Tudo isto à entrada de Kluan, para desmeias com Seak Pai Van, o maior complexo de habitação pública de Macau, onde os apartamentos mais caros custam 1 milhão de patacas. A próxima paragem é Alameda da Harmonia, edifício de Rei. The next stop is Alameda da Harmonia, edifício de Rei. Imagino que tem de especial para ser tão caro. Depois, olho para o aspecto do hotel. Não é assim tão especial. Parece muito pequeno, não parece muito bonito. Apresenta-se com o nome do marido, Tam. Tem 23 anos, mudou-se para Seak Pai Van no final de 2013. Encontrámo-la ao final do dia a passear com o filho pequeno, que frequenta a creche Alegria das Crianças, da Federação das Associações dos Operários de Macau. É a única de Seak Pai Van. Dali vê-se, de cima a baixo, os 89 metros do 13. Tam diz-se preocupada com a influência do hotel no movimento da zona por causa da creche, mas não a preocupa que o filho cresça numa terra dominada pelo jogo. Depende de mim saber tomar conta da criança. Tenho de o educar. Temos de viver aqui. Trabalho para sobreviver. É impossível mudar-me de Macau para o continente, porque do outro lado não se ganha muito. É também com uma criança pequena que encontramos a senhora Chang. Tem 60 anos, reformada, trabalhava num supermercado. Vem a Seak Pai Van quase todos os dias visitar a filha e tomar conta do neto, mas mora na Ilha Verde, noutro complexo de habitação pública. À noite, volto para Macau. Também vivo em habitação pública na Ilha Verde. Comprei uma casa barata há 30 anos. Usei os nomes dos meus filhos para me candidatar à habitação pública. A minha qualidade de vida melhorou. Melhorou muito. É mais relaxada. É muito diferente comprar uma casa no mercado privado e uma habitação pública. É um alívio. Agora podemos comprar uma casa por 1 milhão de patacas, mas no mercado privado 1 milhão não chega para dar de entrada. A habitação económica é uma boa opção. Atualmente é impossível comprar casa no mercado privado. A maioria das pessoas não consegue, nem as pessoas que tenham um salário de 30 mil patacas. É demasiado caro. A senhora Chang gosta da habitação pública de Kluan. É muito bom. Ali ao lado uma casa custa mais de 10 milhões. Aqui 1 milhão. Não acha bom? Ali ao lado ficam os apartamentos One Oasis, um empreendimento de luxo entre o verde que vai resistindo na colina à entrada de Kluan e a cidadela do jogo, que é o Koh Tai. São fotografias destes apartamentos que cobrem as montras das agências imobiliárias que ocupam o resto do chão do edifício On Son, onde se chega através da Avenida da Harmonia, que desemboca na estrada de Seak Pai Van. De um lado, esta estrada tem habitação pública e do outro tem o 13, com as traseiras viradas para o edifício On Son, onde mora Lei, professora de 30 anos, está grávida e traz uma criança pela mão. Mudou-se para Seak Pai Van há 2 anos. Antes, Antes vivíamos no Faichikei, onde existe tudo. É muito conveniente. Aqui tudo fica longe. Ainda faltam muitos equipamentos. Há apenas dois supermercados daquele lado. É impossível comprar produtos frescos. Temos que andar bastante. Temos que ir até à Taipa se quisermos coisas frescas. Estou grávida e tenho que ir até o outro lado da rua porque só há uma paragem aqui em Onsan. Se quisermos apanhar o autocarro, temos que ir até ao outro lado. Apenas uma paragem é pouco para tanta gente. E os autocarros já chegam cheios quando partem de Haksa. Diz que muitos moradores se queixam da falta de condições, mas também reconhece que não há alternativas para quem quer casa. Não há opção, não podia candidatar-me a uma habitação económica. A geração da minha mãe candidatou-se. Infelizmente, a geração que veio a seguir, a minha, não se qualifica para uma candidatura à habitação económica. Já tentei junto do Instituto de Habitação, dizem que não podemos. Felizmente, a minha sogra conseguiu. Apesar dos 23 andares do Hotel 13, mesmo ali à sua frente, Lei não se mostra impressionada por ter ultraluxo à porta de casa. As pessoas aqui não querem saber do hotel, não nos diz respeito, não afeta a nossa vida. Se construírem um mercado, um parque, uma área recreativa, então sim, estaríamos interessados. Agora, de súbito, construíram um bloco vermelho. Está a impedir a nossa vista. O governo devia reservar mais terras para coisas que tenham utilidade. Teria sido melhor até se tivessem construído antes uma piscina. Isto vai trazer mais visitantes. Antes vai piorar o trânsito, fazer com que seja mais difícil chegar ao trabalho e à escola. E o trânsito já é um problema. Os trabalhadores da construção vêm aqui apanhar os autocarros, os jogadores dos casinos também passam por aqui, tal como os turistas que visitam Haksa. As pessoas que têm de ir para o trabalho ou para a escola são uma minoria, mas não há espaço nos autocarros. Tenho visto os idosos e as grávidas ficarem sem lugar. Tenho visto jogadores, visitantes do continente e trabalhadores da construção ocuparem todos os lugares dos autocarros. Idosos e crianças têm de ir em pé. Também cheira mal. Ouço dizer que nos estaleiros de construção há muitas bactérias, que há tuberculose. Tudo isto está preso dentro do autocarro. O ar também é poluído. Im, de 38 anos, doméstica, é vizinha de Lei. Vive no edifício Onsen há 2 anos. Antes morava em Macau, perto do Mercado Vermelho. Era mais conveniente, diz meio apressada. E o hotel onde uma noite pode custar 1 milhão, tanto como a casa mais cara do seu prédio. Nunca tinha pensado nisto, quanto é que pode custar uma noite? Nunca imaginei que pudesse ser 1 milhão, nunca pensei nisto, não sei, já acho caro mesmo que um hotel custe 1000 patacas por noite. Ricardo Mota, arquiteto, está envolvido com um dos projetos do jogo aqui muito perto de Sacpaivan, ali mesmo no Cotai. Vive em Macau há vários anos, cresceu aqui e de alguma maneira já habituado a estes contrastes que se foram multiplicando em Macau ao longo do tempo. Achas que estas pessoas que vivem aqui em Sacpaivan também estão assim habituadas a coisas aparentemente contrárias, mas que convivem de muito perto, às vezes lado a lado, como um hotel de ultraluxo e habitação pública? Achas que já há esta habituação? Sim, quer dizer, olhando para a forma como estes bairros começam a ser construídos historicamente em Macau, eles partem sempre de um pressuposto que é um território vazio, sem referências, como como é o caso deste sítio de Tsek Pai Van, que se circunda de edifícios que não fazem parte do DNA, se assim quisermos dizer, deste tipo de... Edifícios que já lá estavam. Que já lá estão, exatamente. Portanto, a população que aqui chega é desenraizada do lugar e tem de ter um tempo de apropriação do mesmo. Em Macau, todas as apropriações do espaço, que sejam elas físicas, sejam elas culturais, são sempre muito pragmáticas. E são sempre muito pragmáticas porque, quando olhamos para a população de Macau, a população de Macau normalmente é tolerante à diferença, porque eles próprios são a diferença. Porque nós, se formos ver a população que vive aqui, quantas pessoas aqui têm uma relação com Macau que ultrapassa as 4, 5 gerações? Eu diria que seria uma percentagem relativamente pequena, podendo pecar por desconhecimento. Mas é um facto, na demografia de Macau, mais de metade não nasceu em Macau. Não nasceu em Macau, portanto, tem de ser obrigatoriamente uma população que se adapta às condições. De qualquer das formas, com a capacidade que está ferida em Macau da população se integrar, parece-me que não há aqui conflitos de maior. E parece-me que as pessoas se podem queixar realmente de uma falta de infraestruturas, e eu penso que isso aí é uma coisa que se vai ganhando com o tempo. É preciso lembrar, há uma envolvente, que é uma envolvente de grande peso, que é o Cotai e todas estas estruturas, que se ligam a uma escala internacional e que são esmagadoras. Este território do Cotai é um território que se inscreve nos fluxos mundiais de capital, se quisermos, culturais, porque há uma cultura, é inegável, por muito que se queira escamotear, há uma cultura, e essa cultura pode ser cultura de jogo. Cultura de consumismo e também do luxo. Consumismo, mas é uma cultura, e acho que muitas das vezes desvaloriza esta questão porque se procura uma cultura erudita, e isto é uma cultura contemporânea, é uma cultura do hiper, não é? É o hiper dinheiro, é o hiper realismo, são as hiper pessoas, é o hiper luxo. Portanto, este território é, assumidamente, um sinal da contemporaneidade, é um território atual. Nós podemos não saber digerir, podemos não o saber assimilar, e penso que o grande desafio, tentando contextualizar isto com este bairro social, é realmente navegar num território que não está cartografado, não é? Porque no Fai Tshi Kei, no Yaoan, ok, eram bairros periféricos à data, eram grandes empreendimentos novos, não é? Estamos aqui os dois e olho para isto e eu lembro-me da maneira como está feito o planeamento do Yaoan, e realmente aquilo são blocos com avenidas, com espaços como este que estamos, que se podem cruzar dentro dos blocos. Portanto, nós podemos ir de um bloco para o outro pelo interior, não só recorrendo às ligações periféricas. Sem sair do complexo. Lembro-me que o bairro de Mon A, que já foi destruído, também era possível fazer isso, essas travessias interiores, e essas travessias interiores são muito importantes, porque são nesses espaços, nesses interstícios, que ocorre a apropriação. E neles têm as manifestações culturais, porque eu imagino que quando são as festas dos espíritos, as coisas são feitas aqui, as óperas chinesas, se calhar ainda não neste sítio, mas no futuro há o DNA da população de apropriação destes espaços, portanto, quase certamente será feito. E talvez um dia os hóspedes do ultraluxuoso 13 possam vir aqui conviver também. poderia ser, era uma experiência, não é? Como hoje em dia se fala do turismo ser sempre feito de experiências, quem sabe se isso não seria uma experiência de Macau, não é? Em vez de se tentar vender uma experiência hiper-real e recriada de Macau no contexto do Cotai, possivelmente os hóspedes do Luís XIII poderiam vir aqui a uma ópera chinesa real, seria bem, bem mais simpático. Este trabalho foi editado e realizado por mim, Hugo Pinto. Contou com a colaboração de Hugh Pan Lo e Anita Young. A coordenação foi de Gilberto Lopes. Mm-hmm.